Viver o agora é o importante. Eu vivi minutos que foram uma eternidade afora. Atravessei anos inesquecíveis de minha infância, que foram como se fossem apenas algumas horas. Os minutos, horas, dias, meses não têm importância. O importante é o valor das coisas e somente o agora. Cada acontecimento é pessoal e único, e aí está a importância de saber viver o agora, e somente isso é o que a cada um importa. Viva o presente como se fosse a sua última instância.